Minha prima arranjou um namorado. O nome dele, ela diz que é um pão. O chama de pão doce, o chama de pão forte. Eu chamo é de pão torto. Pra comer a minha prima, se fingiu de